Baby, as palavras estão mudas, as explicações são vagas. Só eu sei como eu queria falar do meu amor, abertamente sim, ir até o fim. Só eu conheço a dor de não acreditar que e como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo, minha indecisão. Mesmo te amando não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? E como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo, minha indecisão. Mesmo te amando não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? São mudas, as conversas são vazias, as explicações são vagas. Só eu sei como eu queria falar do meu amor, abertamente sim, ir até o fim. Só eu conheço a dor de não acreditar. E como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo. Mesmo te amando não estou seguro, será que é verdade? E como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo. E mesmo te amando não estou seguro, será que é verdade? Oh, uma ilusão. Seria tão bom só eu e você, mas te faço sofrer e é sem querer. Eu fujo da dor, eu tenho pavor. E mesmo te amando não estou seguro, será que é verdade? E como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo. E mesmo te amando não estou seguro, será que é verdade? Como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo. Estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Obrigado, gente!